Amanhã, se quiser. 10 e 400. Ainda mais um. Ou será amanhã que eu encomendei os mesmo, mesmo agora. Toa? Toa? Toa? 2 milhões grandes. Sim, senhor. Toa? Sim, senhor. Toa? Toa? Está a ser. Toa? Até amanhã, se vocês quiserem. Até amanhã, até amanhã. Feijão verde. Também é muito bom, bom dia. Tínhamos, mas agora está. O tempo foi muito ruim para essas coisas. Tem muitos e bons. O costume! E você quer a sopa? O costume! E você quer a sopa? O costume! Os pássaros vão roubar, não é? E às vezes trazem nos bicos e deixam cair, hein? E as coisas nascem sem semear. Hein? Mas aqui o povo não dá valor a isso. Pois, aqui damos as flores aos porcos, não é? É. Aqui damos as flores aos porcos, não é? É. Aqui damos as flores aos porcos, não é? Aqui damos as flores aos porcos, não é? Aqui dentro do mercado não arranja nada disso. É. Aqui dentro do mercado não arranja nada disso. É. Aqui dentro do mercado não arranja nada disso. É. Aqui dentro do mercado não arranja nada disso. É. Aqui dentro do mercado não arranja nada disso. É. Aqui dentro do mercado não arranja nada disso. É. Aqui dentro do mercado não arranja nada disso. É. Aqui dentro do mercado não arranja nada disso. É. Aqui dentro do mercado não arranja nada disso. É. Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. É. Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. É. Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. É. Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. É. Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. É. Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. É. Isto é uma vergonha. Um dado bocado, estava aqui um senhor. E estava aqui no meu lugar, estava a servir um cliente com greves. Com greves. Com greves. Estava ali para as sete fontes. E disse, ai meu Deus, que cheiro. Às tripas podres. Ai meu Deus, que cheiro. Às tripas podres. Estão ali todos assentados. Quantos homens estão ali? Estão ali todos assentados. Ai meu Deus, que cheiro. Vigiaram isso. Às tripas podres. Ainda não houver uma às tripas podres. Às tripas podres. O que está aí é de outra semana. Estão aí em água. Estão aí em água. E agora, claro, estão a mexê-las. Às tripas estão a lavá-las. Às tripas podres. E depois nós comemos isso tudo. E eles que estão ali a fazer? Que estão a fazer o quê? Até quanto é nós? A provocar-nos que são o nosso chefe é a coisa mais fraca que existe à superfície da Terra? Entende? A Deus pertence e é Deus que... Deus cose por linhas tortas. Eu entrego-me a Deus. Deus cose por linhas tortas. Eu entrego-me a Deus. Deus cose por linhas tortas. Nós somos aqui umas comerciantes, comerciantes fracas, relas, ordinárias. Fracas, relas, ordinárias. Ordinárias. Sexta-feira chega aqui uma clienta precisava de um bocado de caldo verde. Pode correr a praça inteira que não tem caldo verde. A senhora vai para ali e diz assim, eu tenho. Ela ficou para morrer. Se eu lhe vendo a 5, se eu lhe vendo a 10, aquela vende a 5, nem que perca dinheiro. Não vende nada. A balança é que faz as contas. Não vende nada. É assim que se trabalha. Mas a minha falecida avó ensinou-me a viver. Que eu dormi com ela toda a minha vida. Morreu ao pé de mim a dormir. E depois a minha família queria-me tirar a roupa da cama, colchão e tudo, porque a mãezinha morreu na cama. O que é que tem isso de importância? Hein? Eu estou viva, posso estar morta. Também me vão tirar daqui e as coisas. Também me vão tirar daqui e as coisas. E a minha falecida avó dizia-me assim, ó minha filha, coitadinha de quem chegar ao fim do mundo, vai ter raiva de quem morreu primeiro, que nós que vamos ter raiva dos que morrem sem chegar ao fim do mundo. E a minha falecida avó, minha filha, é ser, 7 anos de fome, 7 anos de fartura, 7 anos sem criação, é ser, 7 anos de fome, 7 anos de fartura, 7 anos sem criação. E depois Nossa Senhora disse que o mundo chegava a 2000, mas daí não passará ou não durará. Mas Nossa Senhora atirou mais um punhado de areia, e um punhado de areia são muitos mil, não é? São muito pesadinhos, não é? Já não podemos dizer que somos 2000. Muito bem! Verdade ou mentira? É verdade. E por isso as pessoas não são honestas, são desordeiras, são fracas. Só temos aqui monjas, esta saca, aquela, mas não gostam de nós porque nós somos diários, estamos a olhar para a nossa vida. Gosto daqueles caminhões que vêm da beira-mar, que vêm cheios. Mas eu não faço mal a ninguém. Pronto, que eu vou-me passar aqui a trabalhar. Pronto, que eu vou-me passar ao caralho.